Berço de ouro, leito da paz. Berço de ouro, mostre o que é capaz. Berço de ouro, que grande coisas te traz. Se eu tenho os meus amigos, eu tenho muito mais. Não nasci em berço de ouro, não tive a sorte de ter um pai. Tive a vida atormentada pelo passado. E digo mais, esse passado queria me condenar, até que encontrei motivos para não me revoltar. A vida me mostrou gente piores do que eu. Enquanto muitos levam a vida que pediu a Deus, fugi do passado para sobreviver. Mas o passado virou futuro e tornou acontecer. Dessa vez previa tudo, lutei, consegui mudar. O futuro que se passou, não estava mais lá. Encontrei muitos caminhos que levavam a drogas e morte. Só que nessa hora, Deus me fez mais forte. Encontrei muitas barreiras, nelas eu bati de frente. E aprendi que o passado da vida nunca está ausente. Mãe, eu tive, estava sempre internada. E justo nas horas que eu mais precisava, minha avó trabalhava, não tinha hora de chegar. Meu tio bebia muito, dava pra me espantar. Não nasci em berço de ouro, mas uma coisa eu descobri: que ainda existe gente que luta por esse país. Me bateu na consciência, eu também quero lutar. Tirar o pesadelo de quem quer se revoltar. Eu vou lutar por isso, porque eu sei o que é sofrer. E o que eu passei, não quero que volte a acontecer. Conheci o preconceito, eu fui discriminado. Emprego já é difícil, principalmente pra favelado. Eu moro numa favela, ando sempre preocupado. Muitos dos meus amigos são simples drogados. Já perdi muitos amigos no submundo do crime. Só peço a Deus que isso um dia termine. Berço de ouro, leito da paz. Berço de ouro, mostre o que é capaz. Berço de ouro, que grande coisa te traz. Se eu tenho os meus amigos, eu tenho muito mais. Berço de ouro, leito da paz. Berço de ouro, mostre o que é capaz. Berço de ouro, que grande coisa te traz. Se eu tenho os meus amigos, eu tenho muito mais. Não nasci em berço de ouro, fui criado na real. Quem nasce nesse mundo, se julgar o tal, seu destino e seu futuro ninguém consegue prever. Mas lembre que seu futuro, quem faz é você. Eu sei que essas palavras se dirigir a muita gente. Não quero ser o poderoso, só quero abrir a mente daqueles que acham que está tudo perdido. Não está, você está fugindo da sua responsa, sua realidade. Querendo ou não, essa é a mais pura verdade. Não quer que se esconda nem abaixe a cabeça. São todos iguais, não interessa quem seja. Mostra o que é capaz ou pelo menos pretende. Não se entregue à lei, a lei que sai do pente. Eu não nasci em berço de ouro, mas já vejo sociedade reclamar que aumenta o número da marginalidade. Prostitutas, traficantes, eu acho interessante. Pois eles não sabem, ou fingem não saber, o quanto colaboraram para isso acontecer. Os maiores cegos são aqueles que não querem ver. Muitos me perguntam, caindo no mundo do crime. Eu vou te dizer os motivos que eu tive. Eu não nasci em berço de ouro, mas eu tenho um tesouro que muitos queriam ter, assim como você. Eu tive apoio de verdadeiros amigos. Pena que aconteceu com poucos o que aconteceu comigo. Eu sei que é pouco, mas pra mim não faz mal. Tenho o suficiente pra lutar pro ideal. Não nasci em berço de ouro, pedi a Deus, fiquei de jejum. Quando olhei pros meus amigos, eu descobri que eu tinha um. Eu descobri que eu tinha, eu descobri que eu tinha um. Eu descobri que eu tinha, eu descobri que eu tinha, eu descobri que eu tinha um. Diz, berço de ouro, leito da paz. Berço de ouro, mostre o que é capaz. Berço de ouro, que grande coisa te traz. Se eu tenho os meus amigos, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais. Muito mais mesmo. Eu tenho muito mais. Muito mais. Eu tenho muito mais.